esquecer, pra nunca mais te procurar. E foi tudo engano. Depois de tanta luz, eu vi brilhando seu olhar. Como é que eu posso aceitar que já não te amo? E já não te amo. Matar meu coração. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração. Depois que descobri o quanto é bom amanhecer no mesmo quarto com você, em teus braços tudo lindo. Dá pra apagar como se fosse num papel. E voa longe, vai pro céu, pouco a pouco sumindo, pouco a pouco sumindo. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração. Esquecer depois que você matar meu coração. Esse, ó. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração. Eu só vou te esquecer depois que você matar meu coração. Eu só vou te esquecer depois que você matar.